Correu no 739, visual uma pista com 610. Oceané 6312, está autorizado para Recife, nível 350. Decola da ONU 0, campo perfil da saída PUCA, transição Aracaju. Após decolagem, curva à esquerda. Aciona 5076 no transponder, 120, decimal 8, a frequência do controle. Frequência autorizada, 0 para Recife, coluna 7, ONU 2, PUCA, Aracaju. Protegimento do correto, me chame quando pronto. Proposto no 4. Sensor, então sobe ainda negativo, só uma pista. 7. Liberando a pista pela... Bono 739, solos 49, 1211 no solo. 211, 1, o Bono 739. Visual, meu Charlie. Vento 180 graus, 17 nós, hoje no 0 no mesmo, meu Charlie. Pela 1, 739, bom dia, prossegue de Alfa Juliette, gato 09, no parte principal. Alfa Juliette para o 09, o Gol 739. Continua a aproximação agora no pistoleiro, a nave de pequeno forte, flutuando pouso agora na cabeceira no 7. Aguardando o pistoleiro. O vento é 180 graus no 6 nós, ajuste 10 no 6, pistola no 0 molhada, aguardando autorização de pouso. Tente, aguarda autorização de pouso, azul 4207. Reporte visual com campo. 4207. O meu Charlie X-ray, solo 51, autorizado backtrack, táxi pela pista até o H da Bata, estacionar frequência livre. Ao azul 4207. Visual com campo. Afirmativo, 4207 visual. Livre pouso, pistão no 0, vento 180 graus no 5 nós, hoje no 0 no 6. Livre pouso, azul 4207. Reporte visual com campo. Quadrado. 4207 no azul, solo 53, próxima à direita, 1211 no solo. 319. 7. 19, 4207. 4207, direita no 211, solo 53. 21, 4207, boa. Então 398, vento é 180 graus, 16 dúzia de nós, o ajuste é 10, 16. Livre pouso, pista 10, pista 10 molhada. Bente, livre pouso, pista 10, molhada. Alfa 3 Olivetti, azul 407. Salvador, é o 1094? Voo. Brasília. Autorização Fortaleza, 370. Voo 1094 para Fortaleza, está autorizado nível 370. Decola da 10, cobre o perfil da saída Momo Frati. Após decolagem, curva esquerda, prossegue a perfil 19 conforme. 5420 é a frequência do controle. 120 decimal 8. Correção, 5420 é o seu transponder e o controle, 120 decimal 8. Ok, autorizado com Ford Salvador 370, como prosseguir. Amplio Zulu 19, após decolar de curva esquerda, 420 transponder, controle 1208. Cotejamento correto, chama o plano pronto para o posto 11. Chamarei gol 1094. Alô, 3198, livrou. 3198, prossegue via Alfa, chamando da Juliette. Alfa vai chamando da Juliette. Azul 4207, ingresso Juliette pro 03, no pátio principal. Juliette 03, principal, azul 4207. O Gol 1395 solicita pushback acionamento no 06. 395 livre push, chama o táxi. Livre, reporta pro táxi, Gol 1395. Prossiga. Tá prosseguindo, Natasha. Escorte. Quente. Vai prosseguir Alfa Juliette para que portão? TAM 3198, Helena? Tu vai ingressar a Juliette pro 02 no pátio principal. 02, cara. Clear to push com vertex 5197. Voo 1395 para o TAC, 148 a bordo, 3 horas e 50 minutos de autonomia, alternando o galeão. Gente, atenta ao tráfego da TAC que vai passear no 02, seu contorno ao bate via Índia e Alfa, quando no ponto de espera, torre 1-9-9-9-5. Altimetro marca 1016, tem bom voo. Gente, grato, visual para o TAC, prossegue após Índia Alfa. Quando espera a torre 1895 no 096, voo 395, graças a Deus. Bom dia. Na 312, eu mantenho o escuto e vai aguardar para início do push, ok? Eu tenho uma aeronave no 10, já está prestes de iniciar o táxi. Torre Salvador, bom dia, bom 395. Quanto espera da 1-0? Let's go back to the 5197. We are 92 on board. 4 hours and 50. The report will be Ribeirão Preto. Could you confirm 5 on board? Affirmative 92. Thank you. Approved taxi VAM in April, Indian Alpha, hold point call tower 118.95. KNH 1016. Have a nice day. KNH on Indian Alpha 118.95. Thank you. Voo 0094 para posto de estacionamento, está no 1-1. Voo 0094, fazemos escuta aguarda para início do push. Tower. O Ocean é 6312, está condicionado. Assim que o tráfego da Azul, o Embraer 190, passar a cauda, coordene com a equipe de solo e me chame para o táxi. Cliente, após a Azul, chamará para o táxi. Zona 094, tem livre posto, chame táxi. Livre, chamarei táxi, Zona 094. Estou na frequência 1211 do solo Salvador. Como você falava? O Gol 395, Livelinha decolada 1-0, vento é 200 graus, 149, ajuste 1-0 no meio. Informo que após a decolagem vai manter a proa até 5 mil pés devido à aeronave de pequeno poste cruzando nossa TMA. A linha decola, mantém a proa, o 395. 0857, conforme. Após decolagem curva à direita, aciona o transponder 5424 e a frequência do controle 120, decimal 8. Estou fechando as correias, me chamo quando pronto para o próximo. Oi, Salvador, fechamento 0 250, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Visual com campo 6250 e trem de pouso checado. Reportará a confirmação, está chovendo, Thiago? Quanto Salvador está com chuva aí? Está molhado? Afirmativo. Agora não mais chuva forte, agora chuva leve, porém precisa estar molhado. Quatro, autorização de táxi. 176, a bordo 0335 de autonomia, alterna Teresina. 197, mantém a posição. Dando para prosseguir. Autorizado através do 612, a nossa disputa na 097. A 197 mantém position. Are you aware that you transpassed to the hold point of runway 10? Ok, sorry, yes, sir. Ok. Ainda não avistou, você poderia passar o vento para minha... Né? O 6250, vento é 200 graus agora com 109, 809 no meio. A aeronave da Azul passou 2 metros aí a faixa da linha do ponto de espera. Tem problemas? Olha, nós estamos instrumentos, nós estamos a 97 aí. Confirma? Estamos instrumentos. Gente. Não entendi, ela avistou a próxima faixa? 109, ajustando 09 no meio. Tá, ela já livrou a pista, seria isso? Não, ela só ultrapassou o ponto de espera da pista no zero em 3 metros só. Ah, entendi agora, ok, nós estamos visual ainda, então informa de lá. Gente, livre pouso, 200 graus 09, nós hoje no 0 no meio. O Gol 395 ainda mantém a escuta da torre? Baixada e travada, visual do 395, controle 1208. Livre pouso, 6250. 50. 95, controle 208. 139 a bordo, autonomia de 4 horas, alternando Natal. Índia e Alfa, ponto de vera 108.295, altímetro 1.016. 285, obrigado. Zero 94, segue tráfego da Oxané como número 3. E a Índia e Alfa, quando lá, 108.295, bom voo. Índia Alfa 1295. Bom, já está na área do outro. Informativo, vai nascer, nem tem. Acho que o pai vai nascer. I'm so sorry about your position, ok? Sorry. No problem. Mm-hmm. 350, solo 09, livre a próxima direita, solo em ondas 1-1. Poderia confirmar as componentes do vento que recebeu na aproximação final? É, foi... Vamos fazer uma manobra, foi possível observar no final aí, Alexandre. Ciente. Estou mais atento ao pouso, não deu para acompanhar na finalista. Ciente. Muito obrigado aí. Bom pouso. Take off runway 10, wind is 200 degrees 09 knots and altimeter set 1016. I'm going to clear take off of the 5197. Thank you. Meia 312, alinhar e manter pista 10. Alinhar e manter 10, minha presa. Azul 5197, departure control frequency 120.8. 1208, 5197, I say. Lima, já avisou com o campo 2752. Avisou, baixo travado, 2758 a 700. Ciente, livre pouso, pistão no zero, vento é 200 graus, 07 nós, ajuste no zero, no meia. Após o pouso, confirma as componentes do vento para a torre. Positivo, 2758. Livre pouso na 10. Alinha e manter o no zero. Alinha e manter o no zero, no 097. No 2758, solo uso no 5, direito no 211 no solo. Sente direito no 211, pegou de 15 a 8 até o toque, de través direito. 275. Gente, grato. 5427 é o código transponder e o controle no 20.8. Voo no 094, vento é 200 graus, 5 nós, ajuste no 09. Decolagem autorizada na 0, voo 1090. Ponto 4, chama quando pronto para o push no 03. Segue em frente em Zé Alfa, ponto de espera 103.95. O altímetro marca 1016. Mídia Alfa, ponto 7395. Bom dia. Solo 2758. 2758, Alfa Kilo, Pátio 3, a posição é a 4 Lima, no Pátio 3. Alfa Kilo, Pátio 3, 4 Lima, 2758. Decolado aos 18, chama controle 1208. O 1094, chama no controle 1208, obrigado, bom dia. De um aliá e manter o no zero. autorizado, a linha decola o TAM 3191, VTE 180 graus, 05 nós, o ajuste no 095. Decola 090, TAM 3191. O 91 decolado 1222, chama o controle, 1208. Chamando o controle, está 3191. Dois Salvador, bom dia, Oxalé 6200, final da 10. 6200, reporte visual. Não, reporta visual. Ciente, cheque o trem, de repouso, pistão no zero, 9190 graus, 062 de nós, ajuste no 095. Pois, autorizado na 095, 6200. 1864. 864, continue a aproximação, reporte visual com campo. Tenta visual com 864. Ciente, aguardando pista livre. Cheque e aceramento na posição 3, o 4207 da 2. Livre, chame táxi. Chama táxi 4207. Poxa, 6200, direita no 211, no solo 26. Direita no 211, até a 200. Livre pouso na pista 1-0, vento 1-0-0-4-2, eixo 1-0-0-5. Livre pouso na pista 1-0, gol 1-8-6-4. Pista 1-0 molhada. Tá, obrigado. Salvador, Xanéa 6200, Litoral. Xanéa 6200, prossegue de alfa, chamante da Juliette. Alfa, chamante da Juliette. O azul 4207 tem 1-2-1 pessoas a bordo, 4 horas e 10 de autonomia, o galeão alternado. Seu solo 28, direito no 211 no solo. Opa, ponto espera 118-95, obrigado, bom trabalho. Oxanã 6200, ingresso via Juliette pro 01 na parte principal. Juliette pro 01 na 6200. Bom dia, Gol no 864, prossegue de Alfa Juliette, vai pro 05 no pátio principal. Salvador, boa, 4207, no ponto de espera da 10, estamos pronto. 4207, autorizado a alinhar e decolado 10, vento 190 graus, 089, 10095. 10095, alinha e decola, azul 4207. Porto Salvador, bom dia, voo 1162. A 1 milha do externo portão embaixado, checado. 1162, continue a aproximação, aguarda a pista livre. Guardando a pista livre, 1162. O 7 vai iniciar. O 4207 vai iniciar. Iniciando agora, eu estou 4207. O 9162 aguardando somente o pista livre. Pistão na zero molhada, o vento é 190 graus 062 de nós, hoje no 095. Sim, senhor, poderia aumentar a brilha do papi, por favor? No máximo. No máximo, obrigado. Entre pouso de sinal zero, vento é 200 graus 062 de nós, hoje sinal zero no 5. Entre pouso não no zero, gol 1162. 4207, decolado aos 32, chama o controle, 1208. Controle 208, azul 4207. Gol 1556 para o Galeão, está autorizado nível 360. Decola da 1-0, comprometido da saída da Euleda Motiva, intercepta a... Correção, da Euleda Irume, intercepta pelo November 857 e prossegue conforme. Após decolagem curva direita, aciona 5445 no transponder e o controle 120.8. Gol 5550 para o Galeão, decola 1-0 na Rael, Lisa, transmissão em outro. Super 97 aerovia. Primeira curva direita, transponder 4405, controle 1-2-0-8. Protegimento correto, para a missão quando pronto, substituir o estacionamento no 9. Fala, Salvador, bom dia, bom ano, meu Deus, que bom. Bom dia, 1162, autorizado de táxi de Alfa Juliette, vai pro 10 do pátio principal. Alfa Juliette para 1-0. O Salvador está 3895, nível 340 para Guarulhos. Para Guarulhos, nível 340 está autorizado. Decola da 1-0, com o tecido da saída da Euleda Motiva, intercepta Pesulo 1-0, Taubaté, após decolagem, curva direita. 5444 é o código transponder e o controle 120.8. 3340 aprovado para Guarulhos, decola da 10, da Euleda Motiva, Pesulo 10, Taubaté, curva direita após 5444, 1208, vai chamar quando pronto, no 2, OTAN 3... 895, está pronto, puxa bem o acionamento. Nível puxa no 02, semitaxi 3895. Agora. Alô, chamador Romulo 556 no portão 9, para o puxão. Romulo 556, coordene com a equipe de solo. O tráfego da companhia vai parquear no 10 após sem misery. Puxa, deixa eu táxi. Autorizado por estar em coordenação. 3895, mas quanto tempo para início do push? Está iniciando agora, 3895. Gente. Torre Salvador, 4060, Zoom na Baixada e Travá. 4060, reporte visual. Visual, 4060. 4060, ciente. Cheque o trem e repouso no 0, VT 180 graus 089, ajuste no 0 no 5. No 0 no 5, tem baixada travada, livre pouso no 0, 4060. E repórter da chuva no campo? Confirme. Tá chovendo sobre o campo, Torre? É o 4060. Negativo, não chove mais sobre o campo, porém pista no zero molhada. Obrigado, 4060. Pátio em JL, coisa. Ingressa em JL, só ponto de espera 7295, altímetro 1015, bom voo 3295. Em JL foi 1295, portanto 3295. Solo gol no 55000 com 174 a bordo, 3:27, alternativa 5 pelo pé. Contorno Pátio em JL, só ponto de espera 7295, altímetro 1015, bom voo, gol. De Alfa, 1295, considera o voo. Próxima direita, solos 45-1211. Viva próxima direita, vai livrar Golf 211, né? Golf 4060. Tá pronto, ponte espera da 10, tá 3895. 3895, olhar e manter o 10. Ali manter o 10, 3895. Salvador, bom dia, Azul 4060, livrou gol. 4060, prossegue via Alfa Juliette, vai pro 03 no pátio principal. Alfa Juliette 03, azul 4060. Com nós hoje no 095. Autorizado de colégio, está 3895, pista 10, iniciado. Autorização Maceió. Ocean 6140, está autorizado para Maceió, nível 350. Decola da 10, cumpre o perfil da saída Puca, transição Aracaju, após decolagem, curva esquerda. Prossegue a Pesulo 7 conforme. Aciona 5167 no transponder no 208, é a frequência do controle. Alternativa, autorizado conforme, nível 350, Maceió, decola da 10, perfil da Puca, após a Pesulo 17. 5167, 308, controle. Cotejamento correto, chama quando pronto no 4. Adorei.